9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Sobe aqui na linha, Morro do Crispo, equipe tráfico, você sabe disso. Eu gosto assim, só responsa na bolsinha. B.O. em cima, essas puta perde a linha. Eu nunca vou ser seu, mas a partir de hoje é minha. Fortão no pelo, pode ir sem camisinha. Equipe 9 aqui te deixa confortável. Hoje nós vai fuder dentro do carro roubado. Equipe 15 aqui te deixa elegante. Hoje tu vai fuder toda onde traficante. Mulher te disse que tu era interesseira. Tá no lugar certo então vai tomar madeira. Equipe 9 só bandido ignorante. Acerta ela na loja, pensa que é importante. Fode na rua mesmo, ela se garante. Não liga pra nada, só quer dar pra traficante. Tem 5 viado, tem mais 5 amantes. Mulher interesseira, mulher interessante. Ô, caralho, cadê meu bico? Deixa eu respeitar o homem mal. Quem roubou meu bico, porra? Caralho. Nove, nove, chá, ok. E aí, no love, manda esse beat pra mim. Beat do no love, no love beat. Nove, nove, chá, nove, no love. E aí, no love, tá ligado, mano? Papo real. Chateado, na esquina, esse grupo de puta me grita. Cê mesmo, se saque gostoso. É claro que eu fico todo todo. É mentira, ela sabe o pequeno do morro. Continuo, tô correndo de B.O. dos outros. Respondendo, mas ainda solto. Meu B.O. eu já venci de novo, ok. Ainda dou minha vida pela 9. Ela grita, no love, no love, no love, no love. Manda esse beat pra mim. Boa 9, te dou 9. Boa 9, boa 9, boa 9, boa 9, boa 9, ok. Boa 9, boa 9, boa 9, boa 9. Boa 9, 9, 9. 9, 9, chá. Boa 9. De novo, é falando de mim. Concorrência, não se mexe. Pra mim, vocês são só marionete. Boa 9, tá em festa. Aqui no canto tipo Michael Jackson. Rolodum, só pra planta. Pra bota na biqueira, nós fuma um do de mim, tipo Léo Dias. Se quer pau, né? Fobadia. Alvejado, arma branca. Se der na faia, pra mim é pilão. Se correu, é, tá esperto. Faca de prata, te derrota. Meu irmão, tá na praça. Na rua 9, fumando. Tô feliz com meu batom. Me deixa vacilão na pesquisão. Alto 99, o bonde mais falado. Like, severo no caso, ok. Imparcial, tô sendo com vocês. É muito da 9. Ele correndo igual Paranaguê. Te furei tipo luzes. Minha agulha fabricando cruzes. Queria capotar viatura. Essas puta querendo minha blusa. Essas puta fazendo uma pumba. E falei que eu vou desistir. Se eu tô na zona, eu tô com Zé Pelito. Mande sua imagem tipo tipo tita. Ah, tá em festa. Aqui no quinto tipo Michael Jackson. Rolodum, só pra plano. Pra bota na biqueira, nós fuma um. Tanto de mim, tipo Léo Dias. Se quer pau, né? Só batia. Alvejado, arma branca. Se der na faia, pra mim é pilão. Se correu, é, tá esperto. Quem manda é nós. Vivem a vida por atenção. Ninguém se importa quem vocês são. Quem vai se importar quem já fomos. Coisas repetidas, alegria em visualização. Indignação, pode pá, vamos nessa então. Status de relacionamento problemático. Coisas que me tornam muito velho, minha aceitação. Coisas que me tornam muito fútil, o meu coração. Aí Flasher piorou. Agindo no instinto, sinto que eu não quero nada. Quero estar sozinho, quero uma vida chata igual Ned Flanders. Quero uma usina e muito dinheiro, senhor Burns. Tô correndo quanto tempo, tipo Alegre de Março. Não sou chapeleiro, mas essa já foi mais um pro Cartola. Antes de eu vender droga, eu só sabia jogar bola, Droga. Primeira vez que eu fumei maconha, foi na minha escola. Me desculpa, professora, se eu nunca fui fã da escola. Quero um lugar frio e bonito, tipo lá na Rússia. A minha guerra fria de sentimento é bater astúcia. Tô correndo muito, tô correndo tipo Bolt. Tô correndo muito, tô correndo igual Bolt. Uma 99 mira laser, pente duplo goiabada. Tô correndo muito, eu tô correndo na desgraça. Merda. 99 chat, é uma merda de vagabundo. Ok. Os Kelvins.